morri aqui, velho? Tá no ar, corneta! Puta que pariu! Foi mal, cambada! Decadente de número 120 no ar, pra falar sobre a derrota maldita no clássico ontem. Derrotinha contra o Cruzeiro por 1-0. Mais uma partida, mais um clássico em que nossa equipe não consegue vencer com o Enderson Moreira no comando. Vamos debater bastante aqui se é culpa dele, se é só azar dele, o que é que aconteceu na partida de ontem. Não vou exigir de vocês um programa feliz e saltitante, porque perdemos, mas vamos tentar fazer um programa alto astral e debatendo aqui a partida de ontem. Não é isso? Primeiro vou pedir a boa noite aqui do Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Tamo aí. Um pouquinho rouco, mas tamo aí. Fiquei sabendo que o senhor ficou bastante bravo ontem, Sérgio. É verdade isso aí? Eu fiquei. O primeiro tempo foi de deixar qualquer um puto, hein? Mas você já calmou, já tá tranquilo, já tomou um remedinho? Não, tomei remedinho não. Aí o segundo tempo foi melhor. Aí não, mas não, não, ele não fica bravo comigo, não. Você tem que ficar bravo com o Enderson Moreira. Depois a gente volta nisso aí. Corneta, dê seu boa noite. Boa noite, cambada! Jairo? Boa noite. Sabe a decisão de fazer o programa na segunda-feira? Porque se fosse ontem, Serjão ia cornetar o Enderson. Hoje o amor já voltou. Então hoje não tá mais tranquilo. É isso aí. E o Ramon Gregório, dê seu boa noite, Ramon. Boa noite, amiguinhos. Isso aí. Time quase completo, só não temos aqui hoje o Henrique, não é isso? Também o Cristiano Mendes, que quase nunca participa aqui, mas está direto lá fazendo as lives. E o Henrique, que para quem não sabe, passou por um problema hoje aqui. Mas nós não vamos comentar sobre isso, não. Vamos pro jogo. Resumo da partida. O América começa... Na verdade, o Cruzeiro começou muito em cima do América. Os 10 minutos ali, um sufoco tremendo, estádio lotado, todo um contexto desfavorável ali para o América. E aquilo que o Enderson havia prometido de um time que enfrentasse os oponentes de Série A nesse ano, tentando manter a posse, tentando realmente propor o jogo contra times mais fortes, a gente viu que não ia ser bem assim. O Cruzeiro começou muito em cima, os 10 minutos iniciais ali, Cruzeiro com algumas chances de gol, mas a defesa do América bem e conseguindo se livrar, mas o América nada conseguia fazer. A posse de bola naquele momento ali era do Cruzeiro, quase que na totalidade, o América só se defendendo e tentando passar o sufoco. Lá para os 10, 15 minutos, o América consegue dar uma acalmada razoável no jogo, consegue tocar um pouco mais a bola. O Cruzeiro também diminui um pouco o ímpeto, porque o time sabe que não dá para jogar os 90 minutos naquela correria louca. Então, deu uma diminuída no ímpeto, o América começou a tentar sair jogando. E aí foi até o final do primeiro tempo, com o Cruzeiro tendo mais ações, não aquele sufoco doido no início, mas tendo mais ações. O América sem conseguir criar nada, o América que o máximo que conseguia chegar era passar do meio campo, mesmo assim sem muita objetividade, sem muita criação, sem muita inspiração dos seus homens de frente. E aí, nesse primeiro tempo, a gente conseguiu se segurar nesse 0-0, João Ricardo fazendo uma bela partida, pegando muito. E aí vira para o segundo tempo, o Enderson tira o Matheus Salles e coloca o Davi. Naquele momento, Matheus Salles não vinha jogando bem, de fato, então Enderson tira para colocar o Davi, mas mais do que pela um jogador pelo outro, ele queria mudar o estilo de jogo. Como o América não estava conseguindo ficar com a bola no pé, não estava conseguindo sair daquele sufoco cruzeirense, ele botou o Davi para tentar melhorar o passe ali no meio. E até que conseguiu, até que deu certo. Eu confesso que estava um pouco apreensivo, porque o Davi, contra times superiores, assim, a gente não tem boas lembranças dele, não. Mas ele conseguiu, de fato, fazer o que o Enderson queria, que era trabalhar um pouquinho mais a bola, conseguiu fazer o América sair um pouco do sufoco, deu um pouco mais de qualidade de passe. E aí fica o recado para o Matheus Salles. Se você sai do time para o Davi e o time melhora, você não está nada bem, viu? Treina bastante, porque a situação não está boa do seu lado, não, Matheus. E aí, o América deu uma equilibrada, mas justamente no segundo tempo, não sei a opinião de vocês, a gente vai debater, mas no segundo tempo em que, para mim, o América foi melhor do que no primeiro tempo, foi justamente no tempo em que a gente perdeu. Foi no tempo em que a gente tomou um gol, um golaço, por mais que seja do nosso rival, mas a gente tem que reconhecer, um golaço da Arrascaeta de voleio. numa felicidade rara dele, tanto que não dá nem pra gente culpar muito a nossa zaga, talvez pegar ali um pouco no pé do Giovani, que sempre deixa cruzar, os adversários sempre atacam ali pela nossa defesa na parte esquerda, mas muito mais felicidade do ataque do Cruzeiro do que infelicidade da defesa americana. E a partir daquele momento, o Cruzeiro, a gente estava falando fora do ar aqui, o Sérgio falou muito bem, o Cruzeiro deu aquela recuada que o América dá, né? O Cruzeiro deu aquela pisada no freio que o América dá quando faz 1-0. E aí, quando o Cruzeiro deu essa pisada no freio, o América tentou, mesmo que na base da pouca inspiração ofensiva, mas tentou ir para frente, tentou chuveirar a bola, tentou ver o que era possível para fazer, para tentar achar um golzinho ali, mas esse gol não saiu. A partir do 1-0 do Cruzeiro, não houve mais sufoco, mas também a impressão que deu é que podia continuar jogando por mais um longo tempo ali, dificilmente sairia um gol do América. Uma derrota que eu acho incontestável, o nosso primeiro teste para valer mesmo, pensando em Série A, né, um adversário de Série A, um adversário com um time muito forte, um adversário que talvez seja um dos favoritos aí até no ano, e serviu para a gente tirar algumas conclusões. Por mais que seja uma derrota, dá para tirar algumas conclusões. E é sobre isso que vamos debater aqui hoje. Sérgio, o que você acha por aí mesmo, sua visão inicial? Você acha que tem alguma coisa a acrescentar? Cara, eu vi bem diferente de você. Então diga, faça o seu resumo. Eu acho o seguinte, primeiro, não acho que teve um sufoco só nos 10 primeiros minutos, não. O Cruzeiro dominou o primeiro tempo todinho. Claro, no início da partida com mais força, mas depois continuou dominando. E o América, e isso foi o que me irritou mais, o América não tentava sair com o jogo. Todas as bolas, se você pegar no primeiro tempo inteiro, todas as bolas, as saídas de bolas, era aquele América lá de trás que a gente reclamava e xingava aqui. Era um chutão do João Ricardo lá no Luan dominava mais ou menos, tocava ali para Aylon, para Matheus, para Renan e tal, perdia a bola, aí vinha o Cruzeiro. Aí tentava alguma coisa, às vezes era mais efetivo e o João Ricardo defendia, outras vezes não chegava a tanto perigo assim. E aí o América de novo, mais um chute para frente. Toda hora, isso foi o primeiro tempo inteiro. O Jair ficou brincando que eu fiquei exaltado lá, mas eu fiquei puto demais mesmo, bicho. Não tem condição. O tanto que a gente já conversou, a gente entrevistou o Anderson lá, e a gente vem acompanhando, já tem 2 anos de Anderson aí, tudo que ele fala é exatamente o oposto do que foi o América no primeiro tempo. Então, não batia aquele futebol. Quem tava jogando ontem no primeiro tempo pra mim era o Tupi. Era o Tupi enfrentando o América, que veio com 2 linhas de 5 ali e ficou segurando e tentava alguma coisa e tal. O jogo do primeiro tempo foi isso. Aí chegou no segundo tempo, eu imagino que o Anderson deve ter descascado no vestiário, porque não é possível. Mudou completamente. Aí voltou o América do jeito que o Anderson fala que gosta de jogar, tocando a bola. Aí o América parou de dar chutão lá pra frente. Saía a bola, tocava pro lateral, ia lá, Rafael, Messias, ia tocando e tentava chegar lá e tal. E obviamente que o Cruzeiro é um time muito mais poderoso e é difícil mesmo sair tocando a bola com ele. Mas é o único jeito que a gente vai conseguir alguma coisa é desse jeito. Dando um bicudo lá pra frente, não vai conseguir. A não ser na sorte, igual os jogos de 2016 que nós ganhamos, que foi assim. Era bicudo lá na frente no Michael dava uma orelhada e fazia o gol, ganhava de 1-0. Mas isso é exceção, não pode ser o futebol. Então isso me deixou muito puto. Já no segundo tempo, não, aí mudou. Aí ficou um jogo não de igual pau a pau com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é mais poderoso, mas pelo menos o América tentando criar o seu jogo, fazer. Aí eu já gostei, aí fomos lá, só que infelizmente saiu o golaço do Arrascaeta, pra variar, porque esse filho da puta sempre faz gol na gente, né? E normalmente é gol bonito. E aí, depois que o Cruzeiro faz um gol, ele dá aquela relaxada e a gente continuou ali tentando fazer, mas não conseguimos. Se a gente tivesse jogado os 2 tempos do jeito que a gente jogou o segundo, mesmo perdendo, tinha problema nenhum não, porque faz parte, tá? O Cruzeiro é mais forte, a gente tentou e tal. Agora, por conta do primeiro tempo, é quase achar que não tem jeito. Eu acho que ainda tem jeito porque o segundo tempo foi. Então, eu imagino, Na entrevista do Anderson, ele foi brando ali e tal, ainda perguntaram, ah, você acha que o time mudou com a entrada do Davi? Ele fala, ó, eu acho que o time mudou a postura, não por causa do Davi, né? O time voltou no segundo tempo pensando diferente. E o Davi até jogou melhor, na minha opinião também, do que o Matheus, mas não foi decisivo. Então a gente tem que... eu quero acreditar que o América que vai jogar a Série A é esse América do segundo tempo, porque se for do primeiro, nós vamos cair de novo. Ô Jairo, você que tava lá perto do Sérgio, e aí você viu o momento de histeria do Sérgio, eu quero saber o seguinte, você tava mais tranquilo que ele, você tava mais contente com o América, ou você tava tão puto quanto ele, você tentou acalmar o Sérgio, como é que foi isso aí? Eu tava tão puto quanto ele, mas meu alvo era diferente. Eu tava revoltado com o Matheus Salles e eu tava marcando ele de perto, muito melhor do que eu tava marcando os cruzeirenses, viu? Eu tava assim, olha lá vai, pegou, perdeu a bola. Olha lá, tocaram a bola nela, lá, não sou passe errado. Eu marquei ele o primeiro tempo inteiro de perto, porque, não, sinceramente. E o Marco Antônio da Vacoelhada, rapaz, ainda sentou, ainda foi consolar. Você sabe que a perda de um amor, a desilusão de um amor é uma coisa que dói, né? Então, Marco Antônio sentou do lado dele e ele, não, Sérgio, não é assim, não, Marco Antônio, não pode, tá jogando errado, não pode, não. Isso aqui e tal. Bom, fora de brincar, agora fora dessa brincadeira, o que o Sérgio falou faz muito sentido. Você vê que o seguinte, é muito raro o Anderson mexer no intervalo e durante o jogo ele tirou o meio praticamente inteiro, ele fez três substituições, né? Ele tirou Renan, tirou Zé Ricardo e tirou o Matheus Salles, né? Então quer dizer que satisfeito ele não estava de alguma forma, né? Para promover uma mudança dessa. Então o argumento que você falou que provavelmente no intervalo ele chamou a turma no Curé lá, é bem capaz de ter sido isso mesmo, né? Ô Ramon, é quase que um consenso entre a gente aqui que o América fez um primeiro tempo bem covarde, assim, não conseguindo sair pra frente, e no segundo tempo deu uma melhorada nisso. Pra mim não melhorou tanto, não, mas, ou melhor, pra mim melhorou um pouco, porque o Cruzeiro também deixou de ter o ímpeto dele. Mas o fato é que melhorou. Você acha que aquele primeiro tempo, da forma como foi, foi por instrução do Anderson, vamos entrar fechadinho, Ou o Anderson queria um time que fosse mais valente, mas o time não conseguiu ser valente contra aquela pressão do Cruzeiro? O que você acha que aconteceu ali? Foi intencional ter jogado daquela forma ou foi reflexo do poderio do Cruzeiro mesmo? Alô? Ramon, pra quem? Pra você. Pô, bicho, eu voltei agora. Cara, então, eu acho o seguinte, o América respeitou demais o Cruzeiro, cara. Eu até fiz uma pergunta pro Sérgio, né, pra gente fazer um levantamento. Eu acho que tem um problema com esses treinadores mineiros que vêm pro América, eles respeitam demais o Atlético e o Cruzeiro, cara. O América, quando resolveu jogar bola, o América chegou a pressão. No finalzinho do primeiro tempo, teve um chute da defesa do Fábio. O América até teve um número maior de escanteios que o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, no final, tava com... tirou os meios de criação e colocou mais dois volantes pra fechar o jogo, né? É uma parte do que quer dizer. O Cruzeiro, o América, quando foi pra cima do Cruzeiro, criou oportunidade, cara. Eu não sei. O time do Cruzeiro tem uma folha de pagamento maior que o América, jogadores mais rodados, mas eu não acho esse time do Cruzeiro tão forte, igual todo mundo tá propondo aí, não, cara. Eu acho que é um time que tem. Os laterais do Cruzeiro não acertam um cruzamento. A gente viu isso ontem. E são duas avenidas também. Né? O que falta no América também é criação, cara. Não é. Má vontade com o Renan Oliveira, não, mas eu vou fazer uma analogia com o Renan aqui. O Renan, se estiver jogando nessa chuva, no Castor Cifuentes, com o uniforme todo branco da América, o uniforme vai sair branco. Você nem vai levar pra lavanderia, não. É só colocar pra secar, cara. Não, ontem, na chuva, nem o penteado dele tava estragado. Não, na própria transmissão, né, teve hora que o Anderson xingou o cara. Tanto é que o Ailton não teve bem? Não, não teve, cara. O Ailton, acho que também, mas o Ailton tentou, correu, fazia falta, O Renan, você já viu como é que o Renan corre? Todo mundo corre inclinado pra frente, o Renan pra trás, velho. Não consigo entender, não. Não é sério, cara. O Renan não se explica, não, bicho, sinceramente. Ainda eu não vejo uns caras, porque o Renan é um cara tecnicamente bom. Ninguém duvida da qualidade técnica do Renan, cara. Eu não vou discutir isso. O cara é bom. Mas é um cara que é bom, mas não acrescenta. Essa é a realidade, bicho. É difícil. Então, aí teve uma hora lá com a América, ficava só ligação direta. Quem foi que citou aí o Sérgio? Né, disse a respeito com o América ano passado, de 2016, a jogada, aquele bicão pro Maicon tentar. ontem foi mais ou menos isso, cara. Dava um bicão pra frente e caía no Rafael Moura, que tentava driblar, mas, pô, sozinho o cara não vai fazer milagre também, né? Eu acho que... É isso aí. Então, assim, o América, o Serginho, depois que entrou, o pouco que ele jogou, ele fez muito mais do que o Renan, cara. Então, sim, o América tem um América de criação, né? E eu acho que, cara, se a gente for jogar defensivamente, respeitando demais os times da Série A, vai ser meio difícil, cara. Porque jogar pro empate, se a gente, né, der a sorte de empatar todos os jogos, a gente vai ficar com 28 pontos. 28, não, são 38, né? 38. Isso. Multiplica aí, vamos ficar com 38 pontos, nós vamos cair do mesmo jeito, cara. Ô, Corneta. Então é o seguinte, tem que... Pode, né, comentar, tem que jogar, tem que ir pra cima, cara, sacou? O time que quiser é um time com a média de idade já alta, gramado molhado, entendeu? Eu acho que outra coisa também, que eu fiquei meio assustado, né, o Zé Ricardo ontem ter saído com cãibra, tá, uma coisa muito que aconteceu muito com o Messias em 2016, vocês lembram disso? Sim. O América tem que melhorar essa transição aí, uma questão física do uma molecada que vem da base, porque eles não estão aguentando acompanhar o ritmo do time, não. É uma coisa que o América tem que pensar também. O Ramon falou aí que o Cruzeiro tem uma equipe com a idade mais avançada. Se não me engano, teve um momento ontem na partida que o Cruzeiro, dos 11 jogadores em campo, 10 deles tinha acima de 30 anos. A média de idade do Cruzeiro é 30 anos, cara. Então, assim, acho que só o zagueiro Murilo era abaixo disso. O Murilo, que é bem novo, aliás. Mas o resto, tudo jogador de mais idade. E aí eu concordo com o Ramon. De repente, uma das armas que podemos ter contra times da Série A seja velocidade, para tentar surpreender. Jogar fechado não é o problema para times do nosso quilate numa Série A. A questão é que o Anderson tem trabalhado uma proposta diferente desde o ano passado e deu mostras de que iria continuar trabalhando uma proposta diferente, uma proposta de tentar propor o jogo mesmo, de tentar partir, não partir para cima, mas dominar as ações do jogo ou pelo menos não sofrer tanto. E aí quando a gente vê um time tão fechado e só saindo na linha direta com o ataque, assustou um pouco. Corneta, você que tava lá Na tribuna. Corneta é patrão, né, gente? A gente, assim, o Sérgio fica lá sofrendo, chorando, gritando, o Anderson nem escuta. Enquanto isso, o Corneta tá lá na tribuna, tranquilo, sossegado, tomando sua cervejinha. Aposto que nem sofreu. O que aconteceu lá, Corneta? Cara, eu não consigo entender o Corneta, não. O Corneta com essa cara de Fidel Castro dele aí fica na tribuna. Tem que estar no meio do povo lá, pô. Eu, povo? Ralé? Mesmo essa cara de Fidel Castro, Suíbe? É só a cara, eu sou igual a ele. Eu gosto de parecer. Você tá igual o Ho Chi Minh do Camboja. Não, você tá igual o Popote lá do Camboja, velho. Como o certo molusco disse uma vez, pra mim só caviar iraniano, meu filho. Como é que foi lá, Corneta? O que, que cara, você assistiu do jogo lá? Lá é de lá. Foi tenso, viu, velho? Se o América marcou o olho, eu apanhava, cara. Você era o único americano lá? Eu vou ser homenageado amanhã lá no Mineirão, cara. Foi o único que passou no teste da maisena no setor inteiro, cara. Você é novinho, não sabe que é teste da maisena, meu filho? Sinto muito. Vai pesquisar no Google. Ô, Claudio, eu fiquei sabendo que ontem já saiu com todo estoque de glitter e purpurina já pro carnaval devido à manifestação da torcida. Agora, sem sacanagem, agora é sério, começaram a tocar... Teve uma banda de pagode lá, tocou, não começou a tocar Pablo e tal, o pessoal começou a emendar o hino do Cruzeiro, cara. Eu juro, não foi sacanagem, cara. Não me espanta, não. E o vento fresco, como é que tá? Você foi bem agasalhado, não gripou, não? Fui agasalhado lá. Agora, realmente o trem lá é tenso, cara. Eu penso que o pessoal lá é mais educado, né? Lá é nível Nutella, nível máximo, né, cara? Tinha nego que conferia no lugar onde comprou pra sentar, cara. Ah! Aí eu dei um tapinha nas costas, amigão. Aquele canto lá e fica, velho. Desiste. Os caras só entram, tiram uma selfie e saem só. Ninguém entrou no jogo, não. O WhatsApp fervorou. Vamos falar do jogo, né? O Claudio chegou lá, aí o pai do menino veio, tá vendo, meu filho? Aquele menino ali estava me perguntando pra mim o que é inclusão social, aquele barbudo lá é inclusão social. Corneta, fala aí sobre o jogo. Cara, eu achei uma pelada desgramenta, cara, lazarenta, cara. Pra variar, aquela praga daquele Uruguai marca um golaço na gente, né? O homem gosta de marcar gol na gente, viu? É na gente e na cachorrada, esse Uruguai só serve pra isso, cara. Mas, no geral, cara, não gostei tanto do jogo assim, não, cara. Aí eu acho que deu muita sorte que o Mano mexeu mal pra caralho no segundo tempo. Tirou o Rafinha, botou aquele Rafael Bosta lá, o Sobs lá, que não Sobs nada. E nunca a gente melhorou, realmente, é verdade. Eu não sei se a gente melhorou na hora de porque a gente tomou gol, não, que a gente começou a melhorar. A gente tomou gol, né? O Ziridine Oliveira lá ontem, pelo amor de Deus, né? Mantendo a tradição. O Serginho chegou a estrear ontem? Ontem eu tava meio... Chegou, ele, né? Entrou no lugar do Renan no meio do segundo tempo. Ah, mas já bota o cara na fogueira que o trem já desandando também, já não adianta muito também, não? Mas ele até que foi mais ou menos. Ele entrou exatamente no gol. Ele tava na lateral esperando pra entrar. Foi. Ah, mas aí não adianta também querer muita coisa, não. Vou esperar ver o Matheusinho voltando também, como vai funcionar com o time também. É isso que eu tô querendo ver um pouco também. Eu tô achando que esse Serginho é capaz de tomar a posição do Renan. Nem que seja na base do não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Mas eu acho que nos próximos jogos aí é capaz dele pegar a titularidade. Uma coisa que eu achei ontem foi falha tanto do América quanto do Cruzeiro, cara. Chovendo, cara. Ninguém chuta pra gol, não, cara. Eu não entendo, não. Campo molhado, cara. Você tem que abrir um buraco, enfim. Você fecha o olho e mete o dedão, cara. Dois chutes. O América deu dois chutes de fora da área. É, cara. O Norberto no primeiro tempo. O Fábio já tem uma... do Davi no segundo. Só isso. É, cara. Assim, você tem que descer o dedo, cara. E o do Norberto foi perigoso. Mas isso aí não é isso é uma constante de futebol brasileiro, velho. Se você assistir jogo aí, você que gosta de NFL, esses treinos, começa a assistir um pouquinho de jogo campeonato de jogos do Brasil. Jogador brasileiro não chuta de fora da área, não, cara. É, não é uma exclusividade do nossa, não. Aqui não, é um erro. Eu acho que isso é da própria formação dos caras. Eu tô colocando com uma cobrança, irmão. Pelo tipo de jogo, tá chovendo, cara. Não, você eu concordo com você. É uma bola que você ganha, cara. Que você pode resolver. Eu concordo com você. Jogador brasileiro tem que chutar, bicho. Não tem que ficar nesse negócio de chutar só de dentro da pequena área, não. Concordo com você. Teve uma hora, teve um contra-ataque bom nosso lá com. Foi 3x3 com o time do Cruzeiro lá também, que o pessoal lá passou apertado também, mas assim, joguinho ruim, viu? É isso aí. Deixa eu dar um recado aqui. Tem gente que pergunta assim, Alisson, como é que eu faço pra não perder o Decadentes ao vivo? É fácil. Quando você... Não tem a vida social. Você entra lá, youtube.com/decadentes, que é por onde você está ouvindo esse programa neste momento, ou se você estiver ouvindo depois... entra lá em www.youtube.com.br e aí depois de se inscrever no nosso canal, você vai lá e aciona um sininho, tem um sininho do lado. Acionou ali, você vai receber sempre as notificações dos nossos vídeos novos. Inclusive, quando a gente começa um programa, chega uma notificação no seu celular, se o seu celular estiver logado na sua conta do YouTube, chega uma notificação falando que o programa está começando e aí você não perde mais o programa, E sempre vai ser acionado disso. Sérgio, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa história do Anderson e da forma como o time entrou no primeiro tempo. A pergunta que eu fiz para o Ramon, eu queria te fazer, porque você participou da entrevista lá comigo, você acompanha muito mais essa trajetória e você confia muito nessa forma de jogar que o Anderson coloca no América. E aquilo que a gente viu o América fazer nos três primeiros jogos do campeonato contra times do interior... No primeiro teste válido mesmo contra o Cruzeiro, um time de Série A, um time que vamos enfrentar na Série A, o América não conseguiu fazer isso, pelo menos no primeiro tempo. E para mim, no segundo tempo, fez mais por uma circunstância do jogo do que pela própria valentia do América. Então, naquele primeiro tempo em que a nossa postura foi desastrosa, na sua opinião, foi algo intencional do América aquilo? Aquele desastre em termos de postura... Foi só uma reação sobre a qualidade técnica maior do Cruzeiro? O que você achou, Sérgio? Não, é o que eu falei. Eu acho que antes de eu colocar uma música romântica aqui pra melhorar o clima desses dois, entendeu? Faz um fundo musical aí, Zé. Faz um fundo musical aí. Posso falar agora? Pode. Claro. Eu acho que não, eu não acredito que o Anderson tenha falado, não, vamos entrar segurando o jogo aqui e tal. Tudo que o Anderson fala contradiz o América ter jogado daquele jeito. Então, se eu acredito nas palavras dele, não tem por que isso. Então, o que eu acho é que o time entrou ali, o Cruzeiro veio abafar, os jogadores meio que pensaram assim, ó, vamos dar uma segurada, o Cruzeiro vai forçar, só que depois entrou num looping de não conseguimos sair daquilo e ficou só dando bicudão, e só parou na hora que deu o intervalo, que imagino eu, o Enderson deve ter dado uma orientada lá, ó, desse jeito não vai funcionar. E citando o Enderson na entrevista dele, ele fala exatamente isso. Ó, eu vou ler aqui o que o Enderson falou na entrevista. Confesso que há muito tempo não vejo nós fazermos um primeiro tempo tão abaixo do que podemos fazer. Eu concordo com ele. Para mim foi o pior jogo do América de 2017 para cá. De 2016 não vou considerar, mas de 2017 para cá foi o pior jogo do América, esse primeiro tempo. Já o segundo tempo, ele fala, foi mais a nossa cara do que podemos fazer. Eu acho que é isso, o América tá remontando ali, chegou umas peças novas, estamos nos preparando para a Série A. O segundo tempo espelha isso que a gente pode esperar do América, não o primeiro tempo. Se for o primeiro tempo, nós já caímos, velho. Aí não adianta nem discutir mais, não. Sérgio, mas olha pra você. O jogo contra Tombense não foi pior, não, cara? Não, acho que não. Eu acho que é diferente. Uma coisa é um time não conseguir te agredir e você administrar. Outra coisa é um outro time muito superior e você não conseguir nem sair com a bola. Você só embicuda lá pra frente e... Tudo seja... bem, mas por exemplo, né, fazendo só... Se você tem um time superior, seu grau de dificuldade é maior. Eu acho que o jogo contra... Na verdade, cara, o América não fez uma grande partida nesse ano, não. Não, esse foi o primeiro jogo que seria um desafio pro América. Sim, né? Tudo bem, mas até agora tá jogando, pegou os times do interior. Isso. Que são, né? Não, esse foi o primeiro desafio. Nesse primeiro desafio, 50% foi um lixo, 50% deu uma pequena cara. Sérgio, mas o que não funcionou no primeiro tempo? O meio. A verdade é essa. Eu não acho que foi só isso, cara. O ataque nem chegou, porque o ataque foi essa pingação lá na frente. A gente pode até discutir, eu concordo com suas críticas, o Renan, o Matheus principalmente, o Luan, o meio não funcionou. Só que o América nem tentou sair também, entendeu? O América não foi construindo as jogadas e perdia por causa desses caras. O América só chutava a bola lá no alto. É muito mais difícil você dominar uma bola vindo lá do goleiro, você dominar com dois, três caras aqui e você conseguir criar uma jogada, do que você sair tocando a bola de trás até você chegar lá na frente. Mas você pode pegar o VT do jogo ali, você pode pegar os primeiros 20 minutos ali. A bola foi. Eu falei que eu tava marcando o Matheus Salles de perto, eu queria observar, porque eu fiz aquelas críticas no último programa, e eu fiquei observando. Nos primeiros 20 minutos, os caras tocaram a bola nele umas 6 vezes. Todas as vezes que ele foi pra frente, ele perdeu a bola. As únicas vezes que ele acertou foi a que ele tocou pra trás pro Messias. Não, eu concordo com você. E aí o cara para de tocar a bola. Exatamente. Nele. Exatamente. Aí o cara. Até começa a juntar pra frente. Então, a grande questão, talvez o bicão pra frente não foi que tentar o seguinte, o Rafael Moura é um cara que tava buscando o jogo, pelo menos ele sassaricava ali na frente, tentava alguma coisa. Talvez essa ligação direta, porque os caras falam assim, ó, pelo meio não tá dando, vamos tentar, né? Até pra não queimar o cara, não queimar o Matheus, talvez, sei lá. Ou até mesmo assim, porque joga tava a bola. Ou até aquela questão, joga a bola pra frente, que se perder a bola pra frente, a gente já consegue organizar aqui, que se perder a bola no meio, né, o ataque tá mais próximo, então, né? Eu acho que faltou muita confiança também no meio, cara. Tanto o Matheus Salles como o Renan, os caras não estavam rendendo, bicho. Aí o cara fala, pô, jogar bola nesses caras aqui tá complicado. Vão tentar ligação direta, um zagueiro fura ou acerta o lançamento aqui. E eu acho que também, bicho. E nessa aí que a mexida do Enderson foi boa, colocando o Davi. Porque o Davi, pra poder de marcação, ele é fraco. Mas pra sair jogando, ele é melhor que o Matheus Salles, que tem... E o Matheus Salles não é só contra o Cruzeiro, não, viu? Porque contra os times do interior ele não tava saindo jogando, não tava fazendo nada. Contra o crítica certinho. Ele, pelo menos, ele faz o arroz com feijão certo. O problema do Davi, pra mim, é o poder de marcação. É. Mas pra sair jogando, de fato, ele é melhor do que o Matheus Salles. Agora, eu acho que vocês estão muito... Sei lá, Eu vi um primeiro tempo ruim, sim. Vi um América com a postura ruim, sim. Mas tem um outro lado pra mim, que é o seguinte. A gente enfrentou uma grande equipe, que é o Cruzeiro. E a gente enfrentou o Cruzeiro num contexto, cara, peculiar. Nós enfrentamos um Cruzeiro com 55 mil pessoas lá dentro. Discordo. Não, mas deixa eu terminar. Deixa eu terminar o pensamento, depois você discorda. É, nós enfrentamos um Cruzeiro com 55 mil pessoas lá dentro, num contexto em que o Cruzeiro, eu vi várias entrevistas de jogador do Cruzeiro falando, é o jogo mais importante do ano até aqui, nós vamos enfrentar um time de Série A, a gente quer vencer. Então os caras estavam motivados também. É, um Cruzeiro que fez uma pressão inicial muito forte, então foi o primeiro teste de Série A que tivemos. Mas para mim, de verdade, dos 38 jogos que nós vamos ter na Série A, talvez poucos vão ter esse contexto assim de casa tão cheia, de pressão tão grande e tal. A maioria dos jogos vão ser um pouco mais light do que isso. Pode falar, Ramon. Alisson, esse negócio de pressão de 50 mil pessoas no Mineirão, tá, o bicho, o América sempre vai jogar contra minoria, contra o Atlético Cruzeiro. Num jogo decisivo, o América já foi campeão quantas vezes do Atlético, os caras lotando no Mineirão. Então, eu não vejo para esse lado da questão do público, não, entendeu? Essa é uma constante do América. Só a América tem que começar a entender isso também. Vai perder todo. Cara, jogar aqui a Série A contra o Flamengo, contra o Corinthians, muito possivelmente vai meiar o estádio. Jogando lá vai ser essa pressão, cara. E, cara, na boa. É, o América tem uns caras mais rodados também, né, bicho? Não tem mais nenhum. É, os caras também estão rodados. Tirando o Zé Ricardo ali, mas a galera que já tá acostumada. Pega esse meio time do América e o Messias já pegou o estádio lotado, João Ricardo, enfim. Né? Então eu não vejo essa questão dessa pressão, mesmo porque, cara, vamos concordar, né? A torcida do Cruzeiro só canta na boa, né? Não, se fosse contra o Atlético. Depois se fosse de contra o Atlético. Tinha começado a cantar ontem. Então, assim, né? A gente também tem que parar com esse negócio de ficar colocando a casa sempre que a gente vai tomar pressão. A gente toma pressão sempre, cara. Já ganhamos título assim. Mas agora, eu tô dizendo isso porque, pra mim, eu consigo enxergar. Algumas coisas boas na partida de ontem. Não, eu também. A principal delas, pra mim, é que fica cada vez mais claro que a gente tem um time organizado. A gente tem que ele é razoavelmente acertado taticamente, por mais que ele tenha entrado com uma outra postura ontem, mas a gente não vê muita bagunça tática. A gente tem um time organizado e, principalmente, a defesa ontem foi bem. A defesa era algo que foi muito bem na Série B, mas sempre fica aquela interrogação. Pegando times mais fortes, vai se comportar tão bem? E ontem ela se comportou. Então, o que eu quero dizer, quando o Sérgio diz assim, se a gente jogar o que jogou no primeiro tempo, a gente já tá rebaixado. Tem que ter um pouco de calma, porque o que a gente jogou no primeiro tempo ontem, com o futebol organizadão e com a defesa funcionando muito bem e o ataque sem nenhuma inspiração, é suficiente sim para ganhar algumas partidas na Série A. Vai ser suficiente para fugir do rebaixamento? Não sei. Eu acho que a gente precisa de muito mais inspiração, muito mais qualidade técnica para frente. Tá chegando aí o Marquinhos, que eu acho que ajuda nisso. O América tem que contratar um armador realmente bom para tentar. Não é Serginho, não. É um armador realmente bom para jogar, para chegar e ser titular. É, para tentar dar um pouco mais de cancha ali do meio para frente. Mas só o fato da gente ter um padrão de jogo organizado, uma forma de jogar que impõe alguma dificuldade ao Cruzeiro para fazer um gol, o Cruzeiro teve que achar um gol com a Arrascaeta ali, que dificilmente ele vai acertar de novo, só isso já é bom. Eu acho que a gente já demonstra que estamos no caminho. Tem que melhorar? Tem que melhorar, principalmente do meio para frente. Tem que ter mais inspiração, tem que ter um time mais criativo, tem que ter jogadores criando mais jogada, igual era o Rui ano passado, mas tem ali alguma coisa que é agradável, e principalmente a parte defensiva. Ter se comportado defensivamente bem contra o Cruzeiro, para mim, é bom. Eu concordo com isso com você, tanto é que eu falei que o América não fez uma partida assim tão ruim, respeitou até demais. Inclusive, o América não tomou gol no primeiro tempo que esteve pior, tomou no segundo tempo que ele estava melhor. É. Então eu também não acho que foi esse desastre todo. O que eu não concordo é essa mania da gente achar que porque a gente vai pegar casa cheia, pressão não, cara. O América é assim, bicho. Se a gente for levar para esse lado, nós estamos ferrados. Então não vamos nem disputar campeonato, não. Não vamos nem chegar em final, porque é isso mesmo. É calar. Pegando o gancho do Ramon aí sobre pressão, o melhor momento do América ontem, inclusive, foi a hora que o Zé Ricardo, que é o novato de Mineirão cheio, ele deu uma entrada no Robin, tirou uma bola na boa. Aí os dois levantaram, o Robin foi encarar ele deu só aquela alisadinha na barba do Robin, tipo, Fica de boa aí, filhinho. Não vou afinar pra você, não. Esse foi o grande momento da América. E tem um lance. Você acha que o cara tá jogando ali e não quer calar os caras, não? Pô, dá até mais ânimo também. Claro, pô. Com certeza. Aí diz que o Thiago Reis falou que o Robin saiu de... Quando o Zé Ricardo foi substituído, diz que o Robin foi lá falar com ele que ele gosta de jogador atrevido, assim. Deve ter ficado doido pra dar uma quebrada nele. Eu fiquei sabendo que depois o Robin chegou assim, passa o WhatsApp do Zé Ricardo. Mas aqui, o Zé Ricardo, isso você falou, eu reparei também, Jair. O Zé Ricardo, em algumas vezes ali, ele teve situação ali de conflito com o jogador do Cruzeiro, ele afinou, passou longe disso. E o mais importante, o Zé Ricardo não afinou e tá criando essa cancha de jogador cascudo, que precisa, principalmente pra posição de volante, mas tem bola. O outro que faz isso é o Luan. Luan briga o jogo inteiro com todo mundo, mas tá faltando bola pro Luan, hein? Queria que a gente falasse um pouco sobre ele. Sérgio, você que tá falando um pouco aí, fala um pouco sobre o Luan, você que teve no estádio ontem, o que você achou? Não fez nada, foi um dos caras que ficou lá na frente recebendo aquelas bolas e não conseguia dominar e tal. O Cruzeiro apertava, era muito forte. Eu acho que os três que, na minha opinião, vão brigar aí pelo Colatina, o Matheus, o Luan e o Renan. Os três piores do jogo de ontem. Deixa eu dar um recado pra vocês, então, de uma vez, que eu não consigo acessar, ou pelo menos não sei acessar essa planilha do Colatina e do Bala. Então, alguém já providencia isso aí. Eu já tô com ela aqui. Na hora da votação. Vou ler aqui alguns comentários. Primeiro, o Henrique manda aqui: fala bobagem, não. Ô Henrique, é tanta bobagem, tem 38 minutos de programa que eu não sei qual bobagem que você está se referindo. Tarde demais, já falamos. Tem 38 minutos de bobagem, então... Aqui, eu acho que eu sei, hein? Aqui, fala pro Henrique hoje a bobagem vai ser menor porque ele tá fora. O Adolfo manda aqui que o Sérgio tá estilo Arquivo X, eu quero acreditar. Eu ia falar isso, velho. Júlio César, primeiro tempo do América me lembrou muito a América de 2016, lamentável. Pra mim também. Será, cara? Mas o América de 2016 não tinha uma defesa que conseguia segurar o Rojão, viu? Eu acho que a diferença está na parte defensiva, viu, Júlio César? Da parte ofensiva foi tão inoperante quanto. Mas da parte defensiva é mais confiável do que o de 2016, com certeza. O América de 2016, naquele primeiro tempo, deve ter tomado 3, né? Não, o Suelen então entregava 3, né? O Suelen fez um gol. Cabia o Cruzeiro fazer. Yannick Marcelo, o melhor do América foi o João Ricardo, mesmo não estando 100%. Bicho, se não tem o João Ricardo ali, se é o Glauco, hein? Primeiro jogo do Glauco não me passou muita confiança, não. E o Cruzeiro testou, viu? O João tava bem, realmente. Entendeu? Toda hora tava com a mão na coxa. Só não defendeu a bola espetacular do Arrascaeta. O resto tudo ele defendeu. O Corneta falou que fosse o Fernando Leal, ele defendia aquela bola. Mandou mensagem agora, tio. Bicho, o Corneta já saiu do programa, pelo amor de Deus. Aqui, mas o João foi bem mesmo. Adolfo manda, falta criatividade mesmo, conforme disse o Sérgio, mas o Cruzeiro é muito superior e está em início de temporada. Eu acho que o Cruzeiro é superior sim, eu acho que, eu concordo com tudo, falta muita criatividade. E a Nick manda aqui que a dupla de zaga do América foi muito bem durante a partida, marcou de perto o Fred, que não teve espaço durante o jogo inteiro. O Fred tá mal, né, cara? Ah, o bicho. Tava bem marcado ontem, tá? Também não vamos. Ontem ele tava. A marcação tava em cima dele, cara. Mas e ele não tem velocidade pra sair. Eu acho que o Fred tá mal desde o final da Copa, cara. O Cruzeiro mandou um contrato de 3 anos com o Fred, sei não, viu? Vão arrepender disso em breve aí. Eu acho que Leandro Mourão. Pode falar, amor. Eu acho que devia ampliar para 10 anos. Leandro Mourão manda aqui que o América não conseguiu jogar. Cruzeiro tabelando, fazendo 1-2 em cima da defesa do América toda hora. E o Aylon e Luan prendendo muito a bola. Precisamos urgente um camisa 10. Aqui, a gente fala muito de camisa 10. Beleza. Acho que todo mundo concorda que a gente precisa de um camisa 10. Mas vocês não acham que também falta um volante que saiba sair melhor com a bola? Porque o trabalho do camisa 10, ele fica um pouco prejudicado quando você tem dois volantes de características de mais marcação e que não sabem sair muito com a bola. Tanto que ontem, por exemplo, quando entrou o Davi, a coisa começou a melhorar um pouco ali do meio para frente. O tal do Luiz Antônio, que eu tava com a grande esperança, que acabou não ficando, deu problema lá do contrato, ele talvez fosse esse cara. Eu tô vendo Zé Ricardo e Matheus Salles muito com característica de primeiro volante. Tá faltando aquele cara que dá um pouco mais de toque de classe ali naquele meio e tal. O que você acha, Jairo? Eu acho que o Dudu Pitbull encaixava bem ali. Eu acho que o Dudu seria um ótimo camisa 10 em qualquer circunstância. Mas tá faltando um cara igual o Blanco, né? É. O Zé até faz isso, mas o Zé, eu acho que ele sozinho tá difícil. O Matheus Salles realmente tá complicando nossa vida ali. E a gente tá precisando desse segundo volante aí pra conseguir levar a bola com um pouco mais de qualidade. Não que eu não tô defendendo o Renan, não, mas quando a bola só chega quadrada também, fica difícil. Era um pouco o Hernandes, né? O Hernandes, ele tinha essa característica de marcação, mas ele saía bem com a bola, né? É. Então, na verdade, assim, eu acho que Hernandes e Rui trabalhavam isso bem, né? Conseguia levar a bola com um pouco mais de qualidade, e o Rui tinha muito mais qualidade para receber isso aí e conseguir municiar o ataque. Aí a gente trocou pro Matheus Salles e Renan. O Matheus Salles não consegue levar essa bola pro ataque, defensivamente também não tá bem, e o Renan não tem entusiasmo, se a bola chegar redonda, ele já não consegue armar muita coisa. Com a bola chegando quadrada, fica mais difícil. O que você acha sobre isso, Sérgio? Assina embaixo o que você falou, é isso. O meio ali, seja do meia, seja do volante, ainda precisa de mais qualidade mesmo. Não sei se vai ser o Matheus ou não vai ser, mas definitivamente não é só o Renan. Precisa de ter mais alguém. E o Juninho tá voltando? Alguém tem notícia? Pois é. A gente chegou no ponto de ficar ansioso pela volta do Juninho, né? Pensa não, bem. Também não acho que é o Juninho, mas vamos ver. O Juninho é o jogador, mas, cara, eu gosto do Juninho pra ser um jogador de contenção, cara. Eu acho que ele faz legal. Só que são características diferentes, cara. Acho que o Davi sai mais, bate melhor na bola, entendeu? Ele tem uma qualidade melhor na bola parada. O Juninho é o meio brucutu, cara. Eu acho que às vezes a gente tem que entender qual que é o papel do Juninho no campo. O papel do Juninho é destruir. Tem que ter um cara do lado dele pra pegar. Toca pra mim que eu saio jogando. Então, com o Juninho destruindo, dá para liberar um pouquinho mais o Zé Ricardo para deixar o Zé Ricardo jogar. Zé Ricardo na base fazia esse papel de segundo volante muito bem. Zé Ricardo na base aparecia mais na frente. Até fisicamente, né, cara? Ele é um cara mais leve, né? Consegue correr mais liso. Eu acho que a torcida do América pega muito no pé do Juninho. Cara, eu não acho ele esse horror todo, não. Eu acho que cumprindo aquele papel de destruir, tocando alguém, ou tendo alguém para jogar com ele, eu acho que funciona, viu, cara? Leandro Mourão manda aqui com o atacante de lado velocista. Quem diria que sentiríamos falta de Hernandes e Juninho? Aí, ó, estamos falando disso agora. Matheus Salles não vai dar liga, não. Eu acho que o Matheus Salles não deu liga até agora, gente. E não dá muita esperança também, não. Mas não dá ainda para cravar que ele não vai dar liga. A gente está começando um Campeonato Mineiro. O time já tá todo entrosado e ele é a peça que chegou nisso. Então também isso dificulta. Tanto que o He-Man lá na frente também tá sofrendo um pouco com isso. O He-Man, que é outro novato que entrou no time, ainda não conseguiu se encaixar, ainda não conseguiu achar o seu espaço ali. Então, não tô defendendo as atuações do Matheus, não. Concordo com todas as críticas até agora, só não acho que dá para cravar que ele não vai dar certo. Jairo, você que ficou marcando o Matheus lá o tempo inteiro, você crava que ele não vai dar certo ou você ainda tem alguma esperança? Não, eu tenho alguma esperança ainda, mas eu acho que jogador também é muito fase. Às vezes um banquinho vai fazer bem, e eu não acho que ele é esse péssimo jogador, não, mas ele só fez partidas ruins até agora. Exatamente. Adolfo manda que em termos de chutar de fora da área, o América está bem abaixo da média geral. Thales Maciel. Boa noite, triste pelo resultado e pela postura do time no primeiro tempo. Thales também estava bem bravo ontem no grupo do Decadentes, viu? E o Henrique manda aqui que o Zé Ricardo com câimbras não é para preocupar. Jogo intenso e campo pesado. Condições atípicas. Esse aí foi o fisiologista Henrique Pinheiro. Diga, Ramon. Suco de jaca é bom pra câimbra, sabia? Inclusive, hoje, literalmente, o Henrique tá descascando a jaca, né? Aqui. É a culinária típica goiana e brasiliense. Eu queria fazer uma pergunta pro Jairo ontem. Ô, Jairo, a sua marcação no Matheus foi uma marcação estilo cruzeirense, homem a homem? Não, de jeito nenhum. Foi uma marcação estilo Matheus Salles de longe. O Yannick Marcelo manda aqui que o Rafael Moura ficou o jogo todo sem receber uma bola bacana para finalização. Vamos falar um pouquinho de Rafael Moura aí. De fato, ele não ficou o jogo inteiro sem receber uma bola para finalização. De fato, ontem foi um jogo em que a forma com que o América jogou prejudicou muito a presença do, a atuação do He-Man. Mas lá, vamos para 5 jogos. Então vamos analisar não só o jogo de ontem, vamos analisar esses 5 jogos do He-Man até agora. Eu já esperava que ele tivesse aí um golzinho, já tivesse começando a despontar e a fazer jus a essa que para mim foi a principal contratação para esse ano. Até agora não conseguiu. Já que a gente falou da esperança no Matheus Salles aí, quero que a gente fale agora da esperança no He-Man. Ramon, comece por você. O que você tá achando do início do He-Man? O que você espera dele pro futuro? Qual que é a sua visão sobre o He-Man? Então, cara, eu acho que ontem ele teve bem, né? Ele buscou o jogo, ele tá tentando, cara. Eu acho que ele não tá jogando mal, não. Eu acho que tá precisando... Na hora que ele começar a fazer o gol, a coisa, né? Ele pega mais confiança. E tem questão dele tá entrando em ritmo de jogo ainda. Ele ficou muito tempo parado no Atlético, né? Sendo reserva do Fred. Então, eu tô gostando do futebol dele, velho. Ele jogou que é deprimido, né? Ah, cara, eu não sei, bicho. Você queria ter o Fred na América ou não? Não, esse Fred não. Sinceramente, você queria o Richard, não vai querer. Você queria o Valtinho, velho. Você agora vai ficar. O Valtinho é um ataque de peso, cara. É bem diferente. Inclusive, né, cara? O Valtinho faz bem pra minha autoestima, cara. Aqui o Fábio tá. Se ele pode ser atleta, eu posso. O Fábio tá entrando no projeto Valtinho também, vocês notaram isso, velho? Tá mesmo. Projeto Pochete? Mas voltando ao que interessa aqui, velho, o velho Rafael Moura é o cara que você pode esperar muito mais que o Matheus Salles, né, cara? Um cara rodado, né? Já mostrou mais potencial que o Matheus Salles. Ele vai ser tipo o Fábio Júnior, quando começou a marcar gol com a gente, vai desandar. Gente, o Corneto falando algo sensato, eu tô com medo. Pois é, eu tô impressionado com isso, viu? Ô, Sérgio, e a sua opinião sobre o He-Man? Tanto o que ele apresentou até agora nos 5 jogos... quanto à sua expectativa para os próximos? Bom, primeiro que não são 5 jogos, são 4. Ele não jogou contra o RT. Mas... É porque eu já tô contando. Ah, é verdade. Pulou. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que ele tá se esforçando, tá jogando bem, tá se movimentando bem. Tá faltando sair o gol. É aquelas coisas assim que às vezes o atacante passa por uns períodos assim. Espero que saia logo o gol, até para sair um pouco dessa pressão dele. A nhaca, né? Jairo. Eu, antes de cornetar o Rafael Moura, eu corneto o Luan. O Rafael Moura tá participativo. Ontem, cara, ele umas 2 vezes ele driblou 3. Ele pegou a bola, driblou 3, porque era ele no meio de 3. Mas ele tava sozinho, né? Ele tava sozinho. Então, assim, ele tá participativo. Ele tá querendo. Agora, é aquela história. Não saiu ainda. Eu concordo com o corneta. Deus me livre disso acontecer de novo. Eu concordo que vai ser tipo o Fábio Júnior mesmo. Na hora que encaixar ali, vai meter gol desembolado. Ô, gente, nós estamos lembrando o Fábio Júnior, né? Primeiro dele vai ser contra a cachorrada. Anota aí, galera. Olha só, cara. Olha como é que o Renan faz os negócios. Eu olho o Renan em campo, eu tô com saudade do Luciano, velho. Sério? Fábio Júnior, Luciano. Que é mesmo. O Luciano mexeu pra dentro. Perto do Marco Antônio, ele ia falar do Popeta, cara. Eu tava vendo a Série A2 do Campeonato Paulista. Eu gosto de futebol de verdade, né, cara? Vocês ficam que vem estende de NFL aí, esses trem aí, de campeonato inglês e tal. Eu tava assistindo, tava, né, dividindo o jogo entre Belenenses e Airoca e o jogo do Campeonato Paulista, cara. Eu acho que é da segunda divisão. Eu vou lembrar o nome do time aqui. Eu tinha um Popita, velho. Eu fiquei, sabe que é o nosso Popita, velho? Eu falei, pô, bicho, tava até torcendo pro cara. Tio Faísca, lembra, cara? Ah, craque. Bons tempos, cara. Aqui. Atacante de verdade, cara. Deixa eu dar um recado aqui pra quem tá nos ouvindo. Acesse o nosso site www.decadentes.com.br e confira o conteúdo novo que a gente tá colocando lá. A partir de agora a gente tá fazendo colunas, tem lá os últimos programas também, tem opinião de todos nós lá. Estamos fazendo já alguns textos, outros estão por vir, Sérgio, Jairo, vão começar a escrever lá. Eu já fiz lá umas colunas também. E hoje tivemos a estreia do Matheus Laboisieri. Ele que escrevia lá no ESPN, no blog da ESPN, e a ESPN fechou todos os blogs do... Todos não, mas acho que os blogs de alguns times, inclusive o do América. E aí nós convidamos o Matheus para escrever lá com a gente. Ele já fez sua primeira coluna hoje, falando sobre o jogo. Falou que a meia que o Cruzeiro entrou, uma meia amarela, foi em homenagem aos juízes que sempre ajudam, né, o time celeste. E não percam, o Jairo vai fazer um show de burlesco no nosso site exclusivo para assinantes. E o Matheus fez lá a associação que a meia que o Cruzeiro entrou não foi em homenagem à febre amarela, nada, que foi em homenagem ao juiz em agradecimento a todos os roubos aí que eles já tiveram. Então, prestigiem lá, entrem sempre no decadentes.com.br, adiciona aí no favoritos do seu computador, todo dia dá uma passada lá que sempre vai ter conteúdo novo. E se você quer ser um dos nossos colunistas, entre em contato com a gente aí, manda um e-mail no contato@decadentes.com.br, que aí a gente vai avaliar, vai conversar e quem sabe você entra pro nosso time de colunistas aí. Vou seguir aqui com os nossos comentários. O Edmilson Pereira manda: na boa, Luan e Renan estão mais pra dupla sertaneja, não dá mais. Luan não acerta passe de meio metro. Ó, gente, o Luan não acertava ano passado também, não, tá? Não quero. Mas eu senti falta ontem do Magrão, viu? Magrão acho que ia fazer diferença ontem. Ah, não ia. Bola parada. Nós já pedimos pra você não beber e vir pro programa, velho. Pô, sacanagem. Mas realmente, por falar em árbitro, né, que o Cruzeiro fez a homenagem, você sabe que vetaram, né, o Flamengo e o Corinthians vetaram os dois zagueiros que poderiam impedir, né, os atacantes dele, o árbitro de vídeo, né? Mas o América também vetou, cara. Não, na verdade, eu tô falando teoria conspiratória, velho, você estragou a piada, bicho, pô. tem uma lista rodando aí, tem uns 8 times, parece que o América também tá no... É, questão de dinheiro, né, 500 mil. Mas eu acho que é questão de... É, 500 mil reais, cara. Eu acho que nos atrapalharia mais que ajudaria, viu? A verificação pró a gente seria muito menos eficiente que a contra a gente. Não sei, isso aí, vamos esperar. Ia ser mais 3 pra roubar da gente pra gente reclamar. Imagina aquele cara, será que foi pênalti pro Flamengo? Lá ia confirmar. A gente ia chorar muito mais. A gente quase não reclama de nada, Corneto, o americano, que isso? O Adolfo manda que o Zé Ricardo não sai mais do time, a não ser por contusão. Olha, não sei, viu, Adolfo? Eu não duvido muito do Anderson tirar ele pra colocar o Juninho, não. Bruno Marcos manda aqui que precisamos de um meia, sim. Júlio César, digo que o América lembra o América de 2016 pela forma de jogar sem criatividade, sem força ofensiva. Em relação à dupla de zaga, jogou muito ontem. Sim, concordo. Bruno Rezende, de quanto ao He-Man, falta a bola chegar. O ataque é mal municiado. O meio do América não cria jogada para o Rafael Moura finalizar. Também concordo, apesar de achar que nos outros jogos do He-Man, exceto esse do Cruzeiro, o América teve volume de jogo. Teve um jogo, inclusive, contra o Boa, se eu não estou enganado, que o He-Man chegou a perder suas oportunidades, sim, oportunidades até claras para um centroavante. Então, nesse jogo do Cruzeiro aí, acho que dá perfeitamente para dizer que a bola não chegou. Ao longo do campeonato, a bola não chegou tanto, mas já era para ele ter marcado pelo menos um golzinho, na minha visão. Júlio César manda que todo mundo fala que precisamos de um camisa 10. Quem seria esse camisa 10 ideal? Agora eu quero ver quem que vai botar o dele na reta e vai sugerir um nome aí. Por favor. Sugerir a coisa mais fácil. Ó, Messi? Pode ser. Pra sugerir. Um nome real. Um nome que dê pra gente contratar. Vamos lá. Ah, bom. Aí é outra coisa, né? Quanto é que eu tenho pra contratar? Vamos lá. boa. O Corneto, hoje tô te esperando, hein? Aqui. Vou botar... Normalmente o camisa 10 do Vila Nova a gente contrata. Esse ano no Vila não tá com ninguém jogando bola bem no meio de campo, aí tá foda, né? Vou botar um nome em discussão aqui. No início do ano, foi falado do Renato Cajá, que parece que tá encostado lá na Ponte Preta, não fez um bom ano no ano passado na Ponte. E aí a gente, parece que o próprio América recusou, porque teria outras prioridades, achou que o mercado ia sorrir para o nosso lado nessa posição de camisa 10. E não sorriu. A América tentou tudo quanto é jogador, tentou aqui, tentou ali, e nada funcionou, até que a gente teve que ir no Serginho, que parece que não era lá nas primeiras posições no ranking do Drubs, que não. Nesse momento, com Serginho e Renan Oliveira, seria talvez importante ter pelo menos o Cajá aqui? Eu acho que se tivesse o Cajá, ele é um belo jogador, não sei se ele, como ele está, né? A última temporada dele foi ruim. Agora, eu não tenho, não acompanho ele, não sei como é que ele está e tal. É um nome que me agradaria, sem dúvida. Mas tem que ver isso, é o preço dele, como é que ele está e tudo. Então, tem esse Kevin também, né? Esse Kevin também, Tem isso, né? E o Ruiz seria um jogador, exemplo, para aquele bosta daquele Elber lá. Nunca quis ir para cá. Sempre tentamos. Agora tá mostrando todo o esplendor futebol dele no nada, né? Ele tá no Bahia, eu acho, não? No esporte. Bahia. Aqui, mas tem outra coisa também, viu? Uma coisa que a gente pode ficar tranquilo é que ainda tem tempo. Eu acho que a gente tinha que contratar um camisa 10 pro Mineiro, porque eu não sou desses que pensa que o ano é só a Série A, não. Eu acho que o Mineiro é muito importante se, inclusive, a gente conseguisse ganhar. Então a gente tem que montar um time pro Mineiro. Mas... o que vai acontecer muito é de time que contratou bastante aí e que já começa o ano dando errado, já começa a tentar achar lugar para despejar os jogadores. Então, vamos pegar o exemplo aqui do Atlético. O Atlético começou o ano já não tão bem, já despacharam o Valdívia, por exemplo, para o São Paulo. E já estão falando de outros lá que já estão começando a ficar embaixo, e de repente eles vão começar a achar um time para colocar. Mas o Valdívia, o contrato dele era até maio, parece. E o Atlético não ia renovar. A situação era um pouco diferente. Mas só que o que acontece? Esses times igual o Palmeiras, Atlético, o Grêmio, que tá mal lá no Rio Grande do Sul, esses times, eles incham um pouco o plantel e com uma sequência mínima de resultado ruim, já começam a dispensar jogadores que às vezes são interessantes. Então a gente tem que ficar, o próprio Curitiba perdeu ontem pro sub-20 do Atlético Paranaense, então de repente pinga um Rui de volta após o final do estadual, de repente aparecem jogadores aí interessantes pra gente trazer pra Série A. Não, acho que é o caso de esperar, porque esse problema da camisa 10 ele é um pouco mais urgente pra gente. Mas vai pintar coisa boa ainda até a Série A. Mas o camisa 10 não é o nosso Mateuzinho? Não vai ter... Pois é, na passada ele jogou quase o tempo todo na ponta, né? Então... ele é mais um ponta de lança, né, cara? Um cara meio atacante, não é aquele cérebro ali. Como é que tá o Wagner no Vasco? O Wagner, eu acho que tem jogado algumas partidas, mas não é titular absoluto lá, não. Mas parece que o Wagner, o América não quis também, viu, ir atrás. O América também. Não sei também, né, cara, como é que tá a questão salarial. Com a América, isso é uma coisa que eu tiro o chapéu pra América, assim, eu acho que é extremamente importante essa política salarial com a América. Faz poder pagar e ter um superávit, eu acho isso interessante. Muitas vezes não tá dentro das possibilidades do América, né? Dentro dessa turma aí dispensada aí que tá sem oportunidade, o Lucas Silva não era uma boa, não? Lucas Silva volante do Cruzeiro. Eu não sei o salário, né? O Cruzeiro teria que arcar com boa parte. Deve ter um salário alto, que veio da Europa. Mas enfim, o cara tá, acho que tá lá como terceira ou quarta opção hoje. Ele não veio emprestado pro Cruzeiro, não? Acho que ele é emprestado. Assim, ele é do Real. Ele é do Real Madrid. Então, então a composição teria que ser com o Real Madrid, né? Não com o Cruzeiro. Não, ele pode subir local, acho. Pode não? Pode não. Se o Real Madrid quiser mandar o Modric pra gente também, tá bom. Porque ele sabe bem que o Ronaldo tá com problema com o clube e tal. Um desafio, velho. Nunca foi campeão brasileiro aí. Proposta pra ir pro cara. Vem pra um país que já sabe a língua, viu? Que tem um laço cultural. Aqui, já estamos passando de uma hora, então vou fazer a pergunta aqui pra um só. Tá chegando um camarada aí, Marquinhos, vindo emprestado internacional, ano passado jogou pelo Sport, foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2014, no Cruzeiro teve até algum destaque. Depois rodou Flamengo, Palmeiras, não sei se antes ou depois, mas tem na carreira aí Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Sport. E aí, Sérgio Tavares, dentro dessa carência criativa que a gente tem conversado aí do meio para frente, que ficou um pouco nítida ontem no jogo, Marquinhos é uma boa opção? Tá com expectativa nele? Acho que é uma boa opção. É, igual o Cajá, é um nome que me agrada, mas também não vi ele ultimamente, não sei como é que ele tá fisicamente, se ele tá bem, como é que foi as últimas temporadas e tal. Mas eu quero lembrar o seguinte, o grande lance do time do América do Enzo é o conjunto, não é uma peça. Então tem que vir alguém, mesmo que não seja um camisa 10 formidável, alguém que se encaixe ali e faça o time rodar do jeito certo. Então às vezes pode ser até o Serginho que já chegou, ou pode ser o Marquinhos, vamos ver. É, o Marquinhos eu acho que ele vai jogar mais pela ponta, viu? Eu acho que ele vai brigar mais posição ali, se eu não me engano ele joga mais pela direita, mas é capaz do... Eu acho que os dias do Luan como titular tão contados. Mas eu gosto do estilo do Marquinhos, porque para mim, por mais que o Anderson tenha dado entrevista falando que vai tentar propor o jogo, que quer um time que enfrente e tal, no fim das contas vai acabar chegando um momento em que a gente vai jogar um pouco mais defensivo e tentando sair para o contra-ataque com mais velocidade. E aí é onde eu acho que o Marquinhos pode funcionar bem, porque ele é um cara veloz, ele é um cara batalhador, ele é um cara que sabe correr bem com a bola, sabe finalizar, faz gols. Então eu acho que o estilo de jogo dele me agrada muito mais do que o estilo do Luan, por exemplo. Para mim o estilo do Luan funcionou numa Série B, em que a gente tinha posse de bola, a gente jogava no campo do adversário, então não precisava ter muita velocidade, precisava era ter presença, precisava chutar bem pro gol, isso o Luan até que sabe fazer. Agora, quando passa para um momento de Série A, em que provavelmente vai ter que carregar, o jogador de ataque vai ter que carregar um pouco mais a bola, vai ter que levar a bola com velocidade, aí o Luan não consegue, o Luan tropeça na bola, o Luan tem erros de passe, assim, a maioria dos passes deles são errados, e a gente só foi perceber isso agora. Então, eu, pela questão do estilo de jogo, eu gosto muito da contratação do Marquinhos. Vamos para Bale Colatina? O que vocês acham? Antes, só aqui o último comentário do Rony Franks Formiga. O que é mais chato, quem corneta o time ou quem corneta o torcedor? Eu acho que os dois podem ser chatos ou legais, Formiga. Depende da cornetada. Cornetar torcedor, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que quem faz uma pergunta esdrúxula como essa se torna mais chato. Entendeu? Automaticamente. O Formiga deve estar triste, porque o Formiga torce para 572 times do futebol brasileiro, fora 718 times dos esportes internacionais. E o Formiga... Sou capaz de apostar que, como um pé frio, como ele é, ele deve torcer pro time que perdeu o tal do Super Bowl lá ontem. E por isso ele deve estar. Velho, eu não entendo nada, mas dizem que foi uma zebra, né? O time lá que ganhou, não ganhava. Eu, inclusive, cara, o Formiga podia dizer pra quem que tá torcendo agora, vai torcer agora nas Olimpíadas de Inverno, pra qual seleção de curling que ele vai torcer e fazer uma passão com nós. Daqui a pouco ele responde aqui, aí. Agora, assim, só pegando um gancho que o Corneta falou, ô, gente, falar que a questão da MEC, né, uma coisa assim, que falar que o time jogou igual o time 2016 ontem e tal, menos, né, gente, não foi também esse horror todo. Eu acho que foi excesso de respeito, não foi nem ruindade, não. Eu acho que também tá tendo certo. Oh, se você toma uma goleada ontem, você atrapalha um trabalho todo bem feito assim, há dois anos, cara. Tem essas merdas aqui. Tem que tomar cuidado. Acho que não, foi até o Sérgio que falou, né, que o time não foi essa baba toda do quiabo, não. Eu acho que, né, vamos dar tempo também, calma. Eu acho que dá pra enxergar padrão naquele time, dá pra enxergar algumas coisas boas ali. Não, 2016 tinha padrão também, era um lixo. Era ruim todo jogo, entendeu? E outra coisa, o time do às vezes também tá na... Tem uma outra coisa também, Ramon, que é o seguinte, não existe hora boa pra perder do Cruzeiro de forma alguma, e a gente tá passando por uma situação ruim de perder muitos clássicos, a gente tem que voltar, a rivalidade tem que ser em alta, todo clássico tem que tentar ganhar, mas se existe uma hora menos ruim é na primeira fase de um campeonato mineiro que classificam 8 de 12 e de repente uma derrota da forma como foi, sem ser terrível, mas mostrando as nossas falhas, mostrando que o ataque não tem funcionado, mostrando que a armação de jogada tá fraca, de repente seja uma derrota até útil para que o planejamento que está sendo feito seja, adicionem as peças. Nem falo que seja mudado, não, porque as próprias entrevistas do Drubs, que ele tem dito que o time não está montado ainda, que ainda faltam peças, que eles estão atrás, tanto que o Marquinhos foi anunciado logo antes do clássico, anunciado pela imprensa, né? Então demonstra que o América não tá parado. Mas acho que o jogo de ontem dá mais força para isso, para ver que não tem que parar mesmo, não, que tem que continuar adicionando qualidade ali, principalmente do meio para frente. O Rony Franks manda aqui que ele é Green Bay Packers, mas ontem ele torceu pro Eagles, que tem as cores do América, o Eagles que ganhou. Então, pela primeira vez ontem, o Rony Franks foi pé quente. Vale Colatina, Sérgio, vamos começar com o voto da galera aí. Vamos votar. Os dois são difíceis, hein? Mas vamos votar no Bala, então. Qual que é o voto de Bala da galera aí pra ontem? Voto de Bala. Nós tivemos um voto no Messias, um voto no Ailon, 3 votos no Zé Ricardo e 15 votos, que foi o campeão, no João Ricardo. E o seu voto, Sérgio? Cara, no primeiro tempo, que eu não gostei nada, eu só elogiei o Zé Ricardo. Eu até ainda conversei com o Jairo lá na hora, né? Falei, o João Ricardo. O Zé Ricardo mexeu com o Cruzeirense, não sei o quê, jogou, foi o único que deu algum alívio ali. Não, mas aí no segundo tempo ele saiu e o João catou tudo e mais um pouco. É muita injustiça não votar no João Ricardo, na minha opinião. Corneta, qual o seu voto para Bala? Messias. Ramon? Cara, eu vou dar um voto aqui pro Rafael Moura, porque, bicho, eu tô gostando dele. É a vontade que ele tá e tal, compenetrado. Vou dar uma moral pra ele, vou votar no Rafael. O resto já ganharam muito. João Ricardo. Eu também voto no João Ricardo, então são 4 votos pro João Ricardo. Ô, Corneta. Cornetinha mapuou. Quando eu voto, eu passo 15 rodadas não votando no João Ricardo, ninguém fala nada. Quando eu voto dele, aparece o Corneta pra falar isso. É, porque sou eu que... A minha função é essa. Vamos então pro Colatina, esse que eu acho que talvez seja mais difícil, hein? Sérgio, nos dê uma luz aí com o voto de Colatina da galera. Norberto ganhou 1 voto, Giovani 1 voto, Anderson 4 votos, Renan 3 votos, Matheus Salles 5 votos e o vencedor Luan com 6 votos. Ficou mais acirrada essa aí. Ramon, qual que é o seu Colatina do jogo de ontem? Cara, eu já votei no Colatina ontem no final do primeiro tempo, Renan, cara. Jairo? Olha, mesmo marcando de longe o Matheus Salles, meu voto vai no Renan, porque o Matheus Salles pelo menos apareceu e errou. O Renan nem apareceu. Ele simplesmente não apareceu no primeiro tempo e no segundo tempo ele se escondeu da mesma forma, então... Eficaz, ué. Seu voto. Ziridine, Renan Oliveira. Eu vou votar... eu acho que o cara, o Sérgio estava lendo aí o voto da galera, um cara que a gente esqueceu um pouquinho de comentar foi o Giovani, que o Giovani, ele deixou uma avenida muito grande ali, e me preocupa um pouco a situação do Giovani, porque passem a reparar, todo time adversário explora o América por ali, todo time sabe que cruzar a bola ali nas costas do Giovani é mais fácil. O Giovani, o próprio Formiga, que participou aqui com a gente agora, teve uma vez que ele participou do programa, ele falou que ele, como lateral, quando ele deixava um jogador adversário cruzar em cima dele, que ele tomava cascudo. Se o Giovani fosse tomar cascudo, cada cruzamento que ele deixa passar ali na beirada dele, ele estava ferrado. Então, só para deixar essa menção honrosa aqui para o Giovani, mas meu voto vai no Renan, porque de fato... nos clássicos que a gente vê que o Renan tá longe de ser o camisa 10 que a gente precisa. Sérgio, qual o seu voto? O Renan já ganhou aí, né? Já deu 4 votos. Eu concordo plenamente com você. Meu voto vai no Giovani, exatamente por isso que você tá falando. Eu fiz um levantamento. O João Ricardo teve que defender 8 situações de gol do Cruzeiro. Dessas 8, 5 foram em cima do Giovani. Então, É, o Renan Oliveira não fez nada, o Matheus foi uma bosta, o Luan foi uma bosta, né? Eu comentei lá que os três eram que se destacaram, mas toda a ofensividade do Cruzeiro foi em cima do Giovani, então meu voto vai nele. E aí tem uma questão também, né, Sérgio? A gente já teve aqui no América o Marcos Rocha, que era um jogador que atrás costumava ser uma avenida, a gente tomava muita bola nas costas ali com ele também, mas na frente funcionava muito. Na frente, o que ele deu de passe para gol do Fábio Júnior não foi brincadeira, ele fez o nome do Fábio Júnior no América. Então o Giovani, para ser essa avenida toda lá atrás, tinha que compensar sendo muito eficiente lá na frente. Ele até razoável lá na frente, sim, faz seus gols, até de cabeça, participa lá na frente, mas não é tão eficiente assim. Eu acho que é uma questão de tempo até que o Carlinhos tome a posição dele, porque o Carlinhos vai dar uma consistência melhor ali atrás. Mas o Marcos Rocha, na época, o América jogava com três zagueiros, tá? Lembra? Tem isso também. Então a proteção já era melhor. O esquema tático privilegiava o ataque do Marcos Rocha. O Cláudio, quem que era zagueiro não, cara? O Cláudio, quem que era o treinador da época? Mauro Fernandes. Branco aqui. Ô bicho, eu tô pra te falar aqui. Toma, papudo! E aqui, deixa na eu falar. Se eu pudesse mudar meu voto de bala pra hoje, meu voto de bala hoje ia pro Corneta. O Corneta só fez. O Corneta foi cirúrgico hoje aqui. Só pitaco bom, viu, Corneta? Continue nessa pegada aí. É cerveja de qualidade, desculpa. Isso aí, depois você faz um merchan aí. Aqui! Temos um programa, então? Podemos finalizar? Eu queria falar três coisas rapidinho aqui. Nossa senhora, meia hora. Não, é rapidão. Primeiro, saiu uma matéria no Globo Esporte, só explicando um pouco mais o Salum falou sobre a não-vinda do Luiz Antônio lá, explicou um pouco que o contrato não tem a multa, o valor da multa, né, o pré-contrato que estava assinado. Porque o Drubsky já tinha noticiado, nós já fizemos um pré-contrato com o Luiz Antônio, e depois ele veio e acabou não ficando. Ficou todo mundo ressabiado com isso. O Salum meio que explicou isso, falando, o pré-contrato não está definido o valor da multa. E o cara queria colocar uma multa muito baixa. Então o América vetou isso. Tá certo, Eu também acho. Depois o cara vem e desmonta o time inteiro, porque o cara vai embora para jogar na puta que pariu, e dá uma banana pra gente, não, É isso aí. Outra coisa... Cara, mas eu vou falar. Pode falar. Não justifica, não, porque o América já fez muito contrato. O ano de 2017, muito jogador para o América, na mesma forma, né, cara? Mas mudou a coisa agora, né, Ramon? Outra coisa, né? Problema é que o cara vem para cá, garante o ano dele e fica no mercado procurando time. Vê de coisa melhor, mete a banana e vem embora. Então, não, agora, o lance eu era não ter anunciado, né, Claudio? Hã? Eu concordo dele não ficar depois de ter mudado essa questão da conversa. Agora, eu acho, Sérgio, por mais que pode não estar no pré-contrato, mas essa conversa da multa, ela é tão importante que ela tinha que ter acontecido, sim, antes. O América, de fato, chegou a anunciar, o Drubsky que deu entrevista falando que o jogador era do América, sem com que essa conversa tivesse sido sacramentada, porque eu não vi nenhum dirigente do América falando que estava acertado e o dirigente mudou a conversa, não. Parece que eles deixaram para conversar sobre a multa depois. Aí, na minha visão, tá errado. Ou, de repente, o próprio empresário ficou enrolando, né, cara? Não, eu não vou sei, dar um desconto. Eu não sei esses meandros aí para opinar, mãe. Eu vou dar um desconto que até que as contratações da América estão certinho, o pessoal tá... Foi um fora da curva, né, essa questão do Luiz Antônio. Sim. Mas eu acho que devia ter um cuidado melhor. Quando tiver assinado, tudo certinho, anuncie o cara para não criar expectativa. E outra coisa... Eu acho que foi certa a posição de depois de toda essa confusão, não ter ficado com ele, porque a gente é vitrine agora, gente. A gente vai jogar uma Série A. O Luiz Antônio é um bom jogador, é um cara que provavelmente ia ser titular e ia sobressair no América. E a gente vê aí um Ailon, que jogou 4 ou 5 partidas até agora, foi bem na maioria delas. Diz que já tem gente dando a crescida de olho nele. Então, se a gente traz um jogador pra cá com uma multa muito baixa realmente, é trazer e o cara não ficar nem pra Série A e atrapalhar o planejamento. Então, é melhor deixar o Luiz Antônio ir realmente e buscar um outro agora. Sérgio, esse foi o primeiro assunto. Quais os outros? O outro é que a CBF soltou hoje a notícia de que esse ano agora a gente pode vender o mando de campo de novo. Pois, só que agora tem as regrinhas. Dos 19 jogos de cada equipe, você só pode vender 5 e não pode ser só 5. E não pode ser as últimas 5 rodadas. E o time que for jogar com você tem que concordar. como se isso fosse evitar alguma coisa. Enfim. Nós vamos ter mais umas vendas aí, né? Nós já sabemos disso, né? Então... Não, eu acho que não tem mais, não. Eu acho que não vai ter mais, não, viu? Acabou isso. Acabou. Tomara, vamos ver. E por último... Sabe por que acabou? Por causa do sócio torcedor, cara. Isso aí atrapalha demais, cara. Eu também acho. Quem é o sócio já comprou o ingresso, cara. O clube não pode dar banana e, ó, cara, vendi... Não, e o América com essa ideia também de popularizar, né? Tem que, bicho, tem que, né... manter os jogos aqui, cobrar um valor justo, né? Não pode fazer aquela loucura igual no 2016, no primeiro jogo, mete ingresso a R$100, né? E uma coisa, Sérgio, você que leu aí o valor mínimo para ingresso, como é que foi? Não, falhou aqui. Falhou. O que foi que você perguntou? Ele perguntou se tem valor mínimo para ingresso na Série A. Se tá escrito. Cara, não, eu não vi isso, não, mas normalmente tem. Mas depois eu pesquiso. Acho que é R$40 normalmente. Eu acho que é por aí. Se não tiver, eu acho que o América poderia manter os valores de 20 e 10 reais, cara. Mas eu acho que vai manter, viu, Ramon? Mesmo tomara, tendo, porque aí o América dividia um pedaço e deixa. E manter também o sócio-torcedor, eu acho que é mais um convite pro torcedor americano fazer o sócio, porque é um valor barato, e aí já ficam todos os ingressos garantidos. Agora, só uma coisa, cara, vai jogar com o Flamengo, cara? Joga no Independência, pelo amor de Deus, inventa de jogar em Mineirão, não, pelo amor de Deus. Libera não. O Mineirão naquela lá também, aquele jogo foi vendido também, Cláudio. Mas mesmo assim, cara, é Independência, cara. Libera a esmena Antuna inteira pra aquela favelada lá, cara. Mas joga na Independência, cara. Aquela do Flamengo foi naquela questão que o time já tinha, a vaca já tinha ido pro Best, vamos segurar um capilé. Não, esse ano, tomara que a gente não precise fazer isso, que é sinal que a vaca não vai ter ido pro Brejo. Tomara. É quinta rodada, não teria jeito, né? Vamos deixar o Sérgio falar a terceira? Terceiro assunto. A última coisa é só que saiu a tabela da Série A. Nós vamos estrear contra o Sport. 3 pontos. Se Deus quiser, em casa, no Indepa. Então, e terminamos o turno contra o Fluminense em casa também. Então, 3 pontos. Um primeiro turno, quem sabe, inédito aí, né? Vamos torcer. É só isso. Isso aí. Apresente o programa para o seu coleguinha. Ajude o Decadentes a crescer. Fale com seus amigos americanos, compartilhe os nossos conteúdos lá nas redes sociais e também no WhatsApp. Sabe aquele tempo lá que você passa reclamando que a mídia não valoriza a América? Então, use esse tempo aí para valorizar quem produz conteúdo para o seu time na internet. Então, use esse tempo para valorizar o nosso trabalho, para divulgar, para apresentar para o seu colega americano e traga cada vez mais gente para aqui assistir, ouvir, participar, ler as colunas lá no nosso site, comentar e participar disso tudo com a gente. Isso aí. Tem até um slogan pra isso. Diga. Menos sex vídeo, X vídeos e mais decadentes. Lembre-se disso, amiguinho. Boa, verdade. Putaria por putaria. A nossa é mais saudável. Não teste pelo na mão e nem dá problema pra mamãe. É isso aí, gente. Jair Viana, você que ficou mais calado nesse final aí, dê seu boa noite. Boa noite aí pra todos. O programa de hoje foi muito bom. E torcer pro próximo jogo aí, a gente retomar a sequência, porque esse jogo, na verdade, só serviu pra quebrar a sequência invicta da minha camisa do América. O Sérgio ficava me zoando aí que eu só ia com a mesma camisa. Eu lavava a camisa, mas a camisa era a mesma e tal. Né? O Cidinho, se tiver escutando a gente aqui, o Cidinho lá da Turma do Fundão, ele chamou atenção pra gente. Falou, gente, o Jairo só vem com essa camisa, será que ele só tem essa camisa em casa? Aí nós vamos conversar com o Jairo. Falta de camisa do América. Sabe? O Jairo levantou uma coisa. Que... Um problema é que não tem aqui em casa, não, mas não, o problema aqui, é supersticioso. Pode ser, né, Sé? Olha que absurdo. Aqui, o Jairo falou um negócio. Cinco olhos. É porque a gente tinha conversa. Eu vou levar a América pra reclamar. Pera aí. Como a gente costuma sair da expansão, Falar uma coisa séria, nós temos que tocar no assunto. Já levantou que o América ontem caiu a maior invencibilidade dos times que vão disputar a Série A. O América estava desde outubro sem perder um jogo. Nós não falamos disso. Ramon, então dê seu boa noite aí, depois dessa participação incrível aí. Oh, amiguinhos, lembre-se, o jogo foi ruim, foi o pessoal tá reclamando, mas no final do jogo o Cruzeiro estava com tirou dois atacantes para pôr dois, né, volantes para segurar a partida. Então vamos, né, devagar. Vamos, hashtag eu acho que esse ano, né, hashtag respeito. Bom, esse ano vai ser bom. Bom, vamos pensar positivo. Isso aí. Corneta, dê seu boa noite. Tem mensagem edificante hoje, Corneta? Não, eu tô muito drogado pra falar essas coisas. Cara, você não pode falar drogado nesse horário, não, bicho. É um programa enfurecido. Mas dê seu boa noite, então, Corneta. Boa noite, coelhada. Sérgio Tavares, próximo jogo, Uberlândia, fora, né? Uberlândia fora, cara. Então, o próximo jogo é quinta-feira agora, já essa semana. Então a gente deve fazer o programa na sexta, não é isso? Isso aí, com tá certeza. Tá todo mundo, ninguém vai sair, vai pra balada pré-carnaval, não. Nós vamos ficar aqui, é isso mesmo. Ô Cambada, é cachorrado, manda nele? Eu não vou no carnaval não, mesmo. Manda é nosso. E é domingo, hein? É, mas aí é no outro domingo ainda, depois do carnaval. Isso. Então carnaval, o jogador do América vai poder ir tudo pra farra. É isso aí, nós também. Imagina o Casares barbarizando no carnaval, hein? Mas, ô Cláudio, eu só queria saber o que o Casares tem a ver com os jogadores do América. Não, é bom pra gente, ué. Ele vai barbarizar no carnaval, ou seja. Ah, mesmo... bom. Ué, caramba, clássico no domingo, o cara barbariza no carnaval, ou seja. Hashtag ressaca no jogão, ué. Se você encontrar com o Zé Ricardo em algum bloquinho, provavelmente é o cara que tá vestindo a blusa do América. E possivelmente será no bloco Mirim, né, cara? É isso aí, últimos comentários aqui. O Flávio Azevedo manda fora Renan, deixa de ser medroso, Anderson. E ele manda também com o trio Renan, Luan e Magrão. Deus salve o América. Henrique Pinheiro manda aqui que é isso aí, Formiga. Go Packers. Nossa senhora, o Formiga e o Henrique torcem pro mesmo time. Qual a chance desse time ganhar um campeonato na vida, gente? Não tem, cara. Não tem como. Tem como. Tipo, ano passado aconteceu isso. Vou deixar baixo, tá? Aqui, deixa eu falar um negócio. Depois dessa descoberta que o Formiga e o Henrique torcem pro Go Packers, eles vão mudar o nome pra Go Fuckers. E ele manda aqui que é contra o time do Giselo. Esse programa tá falando muito de futebol americano, sem ser o futebol do América, mas, né? Mas o futebol do América é o futebol americano, verdade? Pois é, mas... E vai ter o futebol americano do América agora também, né? Isso, nós vamos ter a chance de revanche contra o Cruzeiro. O Henrique manda aqui que foi um excelente programa, faltou só um host mais bonito. Não entendi, porque eu tenho muito mais cabelo, muito mais magro, muito mais esbelto, muito mais bonito, falo melhor. Peraí, então são várias qualidades, Henrique. Muito mais cabelo, como se fosse difícil, né? Peraí. Não. Como se fosse mérito. O vai tá de sacanagem, é o Jacho. Ô, Frieira, no caso, você e o Henrique no campeonato de cabelo aí, meu filho, na disputa de cabeleireira aí, o negócio de sexta feio, viu? Nós já fizemos essa disputa quando o Henrique veio pra cá, pra Belo Horizonte, e ficou comprovado cientificamente que eu tenho muito mais cabelo que o Henrique. É, então tá, né? Como foi feita essa disputa? Pega mal, viu, velho? vou deixar em aberto. Pegou mal, viu? Vou deixar essa interrogação com vocês, então imaginem como foi feito esse estudo, fica essa interrogação aí para todos os nossos ouvintes, e até sexta-feira, bom pré-carnaval aí para ver quem vai curtir até lá, e sexta-feira a gente volta para falar da reabilitação do América com a vitória em cima do Uberlândia. É isso, valeu, boa noite para todo mundo, e até a próxima. Valeu.